pra ver se agora flui, mané. Cansei de uma noite, fui, valeu. Dá pra ser só eu e tu. Só eu e tu. Tô pra ver se agora flui, mané. Cansei de uma noite, fui, valeu. Dá pra ser só eu e tu. Só eu e tu. Nós no carango bolada, estrada fora. Cê é meu auge, eu sou seu pico, me escala agora. Mamãe tá gostando de te chamar de nora. Montou a pena na minha mente, ela que ela mora. Namorar numa pelada, ela acha mara. Conta as estrelas bem louco, disse que adora. Que falta pra você, mané? Falou, fecha as portas do passado, abre o peito e bora. Eu ando tão inseguro, nega, surge o medo. É muito dedo na minha direção, sabe? Vai absorver isso tudo cedo, é puro zelo. Essa parte ruim pra tu não cabe. Te contei que eu já fui puto mesmo. Só que eu não desisto, pô, sem dom pra Romeu. Quero te fazer sorrir de Piura e Marçal. Se for pra chorar é só se ouvir um som meu. Vamos combinar, vou desfazer o mal que aquele cara lá te fez, te faz, ó, rebobinar. E assim nessa liminar, se eu não te fizer reinar, cê tá livre pra voar, saca, se libertar. Vão tentar nos minar, mina, cê tá pronta? Vamos com tudo ou passa régua e fecha a conta. A vida é folha em branca, a história nós monta. Quanto menos nós espera, menos se desaponta. Com você eu vejo o céu mais azul. Amo a Gudu da sua voz e os olhos de Capitu. Cê é Cosme, Damião, Caruru. Nós é atômico, maracatu. Por isso eu acho que tô pra ver se agora flui, mané. Cansei de uma noite, fui, valeu. Dá pra ser só eu e tu. Só eu e tu. Tô pra ver se agora flui, mané. Cansei de uma noite, fui, valeu. Dá pra ser só eu e tu. Só eu e tu. Você sabe que o seu corpo pede o meu cabelo, a minha pele, o meu sossego é nossa sina. Dá pra ser só eu e tu. Parece que você não conhece o meu poder de te acalmar, de te elevar, de te fascina. Vamos ver se agora foi. Dá pra ser só eu e tu. Eu quero passar a vida toda e não só noites com você. Joga, puta. Eu quero passar a vida toda e não só noites com você. Mas eu te quero por inteiro e não metade. Brincar comigo de ilusão é sacanagem. Eu quero conhecer o mar, o céu azul, seu corpo nu. Só você me deixa à vontade. Se me deixar entrar, eu bloco fé. Curtir contigo bem na zona sul. Fazer fogo, fumaça, chaminé. Te ter por perto sempre é tão comum. Tô pra ver se agora flui, mané. Cansei de uma noite, fui, valeu. Dá pra ser só eu e tu. Só eu e tu. Tô pra ver se agora flui, mané. Cansei de uma noite, fui, valeu. Dá pra ser só eu e tu. Só eu e tu. Ninguém vai te superar, meu amor. Vai ter que aceitar. Tudo muda de cor. Ninguém vai poder separar nosso amor. Seu jeito eu sei de cor. Cê sabe o meu valor. Ninguém vai te superar, meu amor. Vai ter que aceitar. Tudo muda de cor. Ninguém vai poder separar nosso amor. Seu jeito eu sei de cor. Cê sabe o meu valor.